在以为这么多人的希望老师 and we write it as in Churchill 0 PLM 2 localized call. This is Churchill 2006 and it's 1018. 3000 and it's 1018 and it's 220 and the limit is localized at Portugal 2513. Eu código. Qual posição? Eu código. Ainda vi uma queixa de tudo. Chegou no meu sinal após passagem da, do banho da companhia da curta. Autorizado em Reimanteixo no zero. Foi essa fase da aeronave nacional, observador de Reimanteixo, voo 1019. Sobre 209, eu gratei o código. Sobre 209, 209. AZ4065, chame o centro Recife, frequência 125.1, na zona 92.35. Sobre 995. 795, vamos ver aí, zero. Salvador, vou no 620. Vou no 620, quem chegar no 08, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informação de tráfego, 37 da companhia, ingressando cabeceiro no 0, fecha a inicial laje. Vem que aguarda para pouso, vou no 620. Quem vai ingressar na terminal e deixa no 10 minutos da última hora? Vou no 097. No solo 119, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 521, 2832, 09. Já tinha esse grupo, papá. Número 659, autorizado decolagem pista no 0, vento 170 graus, 099. Autorizado decolagem pista no 0, gol 169. Passarelo 2230, boa tarde, mantém com espera pista no 0. Passarelo 2230, 2230. Azul 4048, eu vou ter 24 dando mais. Preciso 7, 2 para o nível de 2070, reduz a 27 para 2, 2 dando mais. Salvador, boa tarde, azul 4462. Radião 05, boa tarde, você. Capitão 2513, o local de costa, stand left, heading 150. We are still final, left actuary, number 10, descent to 2006. Descent to 2006, by the left, heading 150, with the left approach. Local as interception, approach 4513. Se confirme, comandante, PLB, autonomia e tempo estimado de voo. 179, contato radar, suba para nível de 390, pode juntar em outra corrida. Reporte, confirme, reporte para decolagem, guardião 05. Oi. Critério, vento 170 graus 089, informa o tráfego da Azul, final de meia dúzia de milhas da 10. Da qual é 3 com eixo de aproximação. Aguarde para ingresso instrução Alessandro, Solas 22, direito 121, decimal 9. Direito 129, 120. Noroeste, metendo que a despeja, né? Seguindo a subestimação. 4-2-5-1-3 on the ground, that's 2-8. Copy the one if I, you're right, in contact on the ground, 1-2-1, that's 1-9. Okay, stand by the right, 1-2-1-9, and approach call 2-5-1-3. Atrito 2230, autorizado a decolagem, destino 0, vento 190 graus, 099. Livre decolagem, dá 10, atrito 230. Segundo lugar, 5. para pedir informação e alerta, se o centro de sistema 2818, até o número 2818. Termando 1105, para pedir informação e alerta, o centro de sistema 126-85, até o número 2585. Zona 8, 5, confirmando a primária. Zona 9. Zona 9. Zona Salvador, passageiro 2860, solicita a coordenação com o Recife, para a direta de Vitória da Conquista. Zona Salvador, com a coordenação do 2860. Guardão, 2860. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus 08 nós, informado o carro pousou à frente, componente 4 nós de caldo. Autorizado pouso, 337 aqui. Acabou meu Juliette, Juliette, um escondido para o destino, de caldo. Juliette, Juliette, corpo da 300, carro pouso aí, 2045. Passagem do tráfego de pouso, autorizado, aliado mantém o 0. Afirmativo, faça o Airbus, ali mantém o 0, agora o 2. Você já está fazendo um radial ideal para a entrada da conquista? Aguarde. Bolo já, o Bolo 824. Bolo 824, prossiga. Tá no Jamo. Tira a noite, Juliette, Juliette Golf, eu quero me ligar 1-0-5. Juliette, Juliette Golf, eu quero ligar o Noite 4, chama o centro Recife, 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. Centro Recife 225, alterna 245, 284. Número 256, decolado 38, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. É o Lono 256 decolado na Boca. Lono 256, contato a decolagem, ferrovia saída Boca, transição de pássaro, número 2370. Boca Z 4370, Lono 256. Passaria 2230, passaria com a minha condição 36, que não tivesse a sair da Boca, transição elétrica. Arbora elétrica, vai cumprir o passaria 2230. Acionado ao 5032 do código planeta, o azul 2791. Azul 2791, deixa a via chegada a mão para 4010, ajuste no 0018. Via a mão 4010, no 0018, o azul 2791. Xené 6227, decolado aos 40, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Xené 627. Salvador, Xené 627. Xené 627, contato com a Lanana, decolagem, chuva de incêndio 1, transição 10, para o nível 3.0. André 0, salvo 1, para autorizado o medo, Xené 9329, autorizado decolagem pista no 0, 220 graus, 629. Está iniciando o 329, decolado aos 42, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa tarde. Olhe, boa tarde, da 9329, decolou nas suas coisas. 9329, contato radar na decolagem, sua vivência da sua reunião, eu tenho sua ótima, 3340. Avisia. guia para o 3409329. O companheiro 3 foi de Bécula para o 927. Eu não vou puxar o 927. Guarda, senhor. Mandando 5 meios, no São Francisco, no 2.8.5, alternando 2.5.4.5. É o 2.6.8.5, 2.5.45. Tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo noroeste, passando 4.510 para o mesmo 105, tipo Cirrus. Atenção, tráfego azul 279. Tava no Juliette Lete Golf, tráfego 2 horas, 1.5 milhas, rumo sudeste. Passando o desvão no 50 para 4.10 até 72. Oi, Salvador, boa, tanto 3193.0.0. 3193, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado, aliás, da palavra 0, tá autorizado. Recife, 288, alterno 2.60, graça. tarde, Sinema 327. Sinema 327, boa tarde. Autorizado, Aliário Mantei, Sino Zero. Sim, mantém no zero, Sinema 327. São 3193, decolado aos 48. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 108, boa. Controle Salvador, boa tarde, 3193, São 1. 3193, pode rodar na decolagem, todo dia sai do segundo, todo som doce, para nível de volta 340. São 1, doce, pro 340, 3193. Sinema 327, a OLA autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, meia dúzia nós. Isso, decolagem no zero, 63, pode ser 327. 5-0, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 3-0-8, obrigado, vamos para a base, chama 6-3-7. Bom, bom, 6-3-7. 6-3-7. Vou chamar 6-3-7, contato radar, né, decolagem, se você vai sair da Coral 1, Bravo, para o 1-8-0. Coral 1, Bravo, 1-8-0, chama 6-3-7. 193, chame o centro de sistema 25-1, alterna 1, 2-1-3-3-5. 1-2-5-1-1-2-3-5, tá 3-1-9-3, boa. Azul 27, não vendo? Azul 27, não vendo, chama a TR1, não olha que eles falam aqui. Obrigado, meu colega. Oi, Salvador, muito bom, velho. Azul 27, não vendo, não estabilizado. Azul 27, não vendo, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 629. Vive pouso, pista no zero, 2791. Apoio solução coral, linha direto e o MEP. De coral, vou em MEP, 327, obrigado. Azul 2791, solo 59, ligou via Delta, chame solo 121, 219. 219, obrigado, boa tarde. Boa tarde, chame 63, pronto. Chame 6355, boa tarde. Autorizado, alinhar e decolagem no zero, vento 210 graus, 059. 10, vento agora 2, 0, 0 graus, 612 nós. 355, já caiu. 5/5, 6355. Meia um, 69, 1018, autorizado final, ILS-78, está 1-0, está estabilizado. Para 2000 pés, 1-0, 1-8, autorizado, ILS-78, está estabilizado. Azul 69, 1-8. localizador da 10, azul 6918. Azul 6918, chama a torre, eu não entro desse 195. Torre, com o nome desse 195, azul 6918. Torre Salvador, azul 6918. Azul 6918, NH no 018. Continua a aproximação com o Vinci, já avisou? Afirmo, já avisou, azul 6918. Afirmo, azul 6918. Tráfego também avistado. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, azul 6918. Isso aí, boa tarde, 1097, pode esperar pronto. 1097, boa tarde, mantém ponto de espera, pista no zero. Reporte avistando Embraer 190, final no zero. Vou afirmo, voo no 097, autorizado, alinhar e manter isso no zero. No solo AUS 15, livre via eco, semisolo 121, decimal 9. Livra eco, chama solo 1219, azul 6918. O salvador azul 6918, livra na eco. Autorizado, decolagem, pistão 0, feito 100 graus, 089. Pistão decolagem, 0, 7.